Santa 3603, uma boa noite, nível 360 para Guarulhos. Só na coordenada, agora de corpo. Para. Boa noite, TAM 3561, no coordenação Brasília. 380. Consigo chamar o sol? TAM 3561, no coordenação Brasília. Oi, boa noite, TAM 9846, pela Charlie, está pronto. 9840, boa noite, além da cola, vento 080 graus, 089. Além da cola, mais um top 9840. Autorizado Guarulhos, Apero Whisky 50, decola da 10, direita da Eldiné, 119.8.5456. Iniciante autorizado Guarulhos, 16.0, conforme o plano de voo, Apero Whisky, decola da 10, com curva direita da Eldiné, 119.8, controle o transponder 5456, voo 940. Quando pronto, voo 940. Chame Centro Recife na frequência 1288, a Terne 13325. Top 9840, decoladas 1-2, controle 1-9, decimal 35, mão louco. 6935, muito obrigado, até boa noite. 9840. 1-6-1-3, autorizado 360 para Brasília. Sua rota é a pessoa Lulu 7. Decolada pista no 0, curva direita, gole, transição, o fito. 119.8-5477. Autorizado nível 360 Brasília, na pista 17, olha o fito, controle 119.8 e o transponder 5477, gol número 3. Correto, chamo pronto para pushback e acionamento, no 6-1-3. Ou no 6-1-3. Triple 5495, POB 49, autonomia 0435, alternando por seguro para o táxi. Autorizado via Juliette Alfa na Charlie 18.6.3, ajuste trip 5415. Confirma a mensagem para o trip 5415. Autorizado táxi, Juliette Alfa na Charlie, a torre 18.6.1013, o ajuste. Juliette Alfa, Charlie 18.6.1013, o ajuste 5415. Então 3603, cópia. Prossiga, 3603, tá. Autorizado 340 para Guarulhos, Apero Whisky 50, decolagem 1-0, direita da El, transição de Né, 119.8, 5475. Empresário 340 então para Guarulhos, a Perisque 50 curvando da 10 curvando à direita, da Eldiné 608 é o controle, o transfone é 5475 da 3603. Tá correto, chama pronto. Chama ela, e já estamos prontos para o push back lamento no 03. Portão 3 está livre, chama o táxi. Chama ela. Então, 3561 no cópia. Prossiga, está pronto. Autorizado 380 para Brasília. Apesulu no 7, decolagem no 0, direita, Golio Fito. 198 controle, 5501 no transponder. Ok, 380 Brasília. Apesulu 17, Golio Fito, decola curva direita, 5501 no transponder, no controle 1191, tá? 3561. 5501 no transponder, o controle 198, 119.8, chame pronto. Ok, 198, 5501. Top 9840, chama agora Centro Recife, na frequência 1288, aterne 13325. Chama Recife, frequência 1288, 13325. Márcia, top 9840, muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. 0354. Salvador, boa noite, da 3455, informação Victor. 3455, ação de identificação autorizado via chegada Bonf, deixa uma tenha nível 040. 040, Bonf, solicita realizar o RNAV da 10, da 3455. Seguinte, a voz pelo será autorizada a RNAV da 3455. Voz pelo RNAV da 3455. No 5 da trip, decolado 18, controle 119.35, bom voo. 119.35, trip 545, boa noite. Controle de Salvador, trip 545. 5495, contato radar na decolagem. Sou nível 120 na saída da outra São Coral. 120, da El Transição Coral, trip 545. Virginia 03 está autorizado até o ponto de espera da Charlie 186 Torre, 1013 o ajuste. Corrija a informação, o controle é 119.35. Ok, então pela Charlie, a Torre 186 e o controle 119.35, tá 3603. O número 3, autorizado, Tim Tax. Autorizado, vai chamar para táxi, qual o número 3? Boa noite, livre, alinhar e manter, pista 90. Alinha e manter na 90, tá? 3603. O tráfego do número 2 foi liberado. Ok, aguardar na disputa Gol 9, 4. O 1776, 1613, pode puxar até lá a retaguarda pro aeronave da companhia puxar junto, se for autorizado aí pelo som. Afirmativo, então puxa até a saída do pátio 3. O Gol 1613 chama táxi. 1613 chama táxi. 1940, guardando com a equipe de solo, o tráfego da companhia vai puxar até a saída do pátio 3, em coordenação com a equipe de solo, tá liberado seu puxo. Ok, vai coordenar o sol de solo aqui, o Gol 940. Obrigado aí, companheiro. Alô. Autorizado no último tag. Posso pelo desce pro 2500, Serra Vito 366, reportará estabilizado, tá 3455. Mal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Solicitando 3603, passando 1500, boa noite. 3603, contato radar na decolagem, sou nível 340, mantenha o perfil da tração de NER. Da NER 340, possível coordenação, solicito 360. Sim, te aguardo e coordenação para 3603. Boa noite. Da informação. Vitor, para Guarulhos. 185, Guarulhos, confirme nível. 400. Aguarde de cópia. Guarda. Proa 225 para evitar as formações, 3603. Confirme, proa 235? 225. Gente, quero evitar as formações de condições de voar na proa 190 ou 3603? Afirmo, 190, esquece, 3603. Gente, vou indo para 190, após desvios autorizado direto Lira, tá 3603. Após desvios pro Edir. Solo Salvador, o gol 1940 para o TAC, 109 a bordo, 4 horas e 5 ao Fernando Galeão. Lá, Eco, Delta, Alfa. Lida, tá bom, vamos checar o plano. 3603. Que tava no medo então da presente, 3603. Controle Salvador, Azul 4070, boa noite, informação Victor. 4070, sua identificação, autorizado chegada Mari, desce até nível 050. Autorizado Mari, descendo pro 050, Azul 4070. O controle corrige 119.35. 19.35 com o controle, 2.186, bom número 3. Salvador, boa noite, Tabatão do Alto, está dando informação, Victor. Espera da 1-0, pronto. 940, boa noite, além decola, o vento no 00 grau, 08 no nosso. Além decola, da 1-0, gol 940. Salvador, boa noite, Papatango, Serra Tango, informação Rússia. Papatango, Eco, Serra Tango, estacionado, transponder 0277. 0277. A senhora transponder 0267, Juliette, Serra Tango. É, Eco, Serra Tango, Papatango, Eco, Serra Tango. 0267. Controle Salvador, boa noite, está 3858, passa 1970, para 1960. Informação Vitor. Está 3858, a senhora identificação autorizada, chegada Mari, desse mantém a nível 060. 060-3258. Papatango, Eco, Serra Tango, contato radar, posição Conde, mantenha nível 060, voe na proa de Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi, Eco, Serra Tango, reporte no ideal descida. É, se possível, para a gente manter a proa do mar, é sempre mais próximo, então está cancelado, prosseguir para pouso na 17. Eco Serra Tango, autorizado voar na proa do VOR, retorno ideal descida. Gente, muito grato, vai retornar ideal descida. 3603, chame Centro Recife, na frequência 1288, alternio 3325. Não foi autorizado nível 360, autorizado nível 340, voar direto Leda, então 3603. 3888, 3325, Leda, e assume se falhar, né? Gente, nível 340, tá 3603. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Web 6727, Fazito. Web 6727, ação de identificação, autorizado a chegada Bonf, desse mantém a nível 070. 070 na Bonf, informa que está tentando um desvio à esquerda aqui devido a uma formação aqui próxima à Lagoinha. Gente, qual proa? 22210. Gente, Web 6720, após desvios, vem na proa de Bonf. Após Ponte, 727. Tá 3858, são de cada? 280, nossa. Norte, reduz a velocidade para 250 Norte, para 3858. Reduzindo 250 Norte, para 3858. Controle Gol 1940, fora de solo. Gol 1940, contato radar na decolagem. Suba nível 360, saída da outra noção de Né. Israel de Nero, 360, Gol 1940. Controle Salvador, TAM 3455, estabilizado. TAM 3455, completo final, R Nave, 2 milhas para Serra Vivo, 372, torre 118, decimal 6. 186, até mais. Torre Salvador, TAM 3455, boa noite. Boa noite, 3455, continua a aproximação, aguarda a pista livre, vento 100 graus, 10 mais. Aguardando o pouso, TAM 3455. Do 4070, após etapa, é autorizado ILS em um glidão no 0, deixa para 12 mil pés, cai agora no 0, no 3, repassabilizado. Vai descer 2 mil pés após o TAP, está autorizado o ILS, azul 4070, vai reportar estabilizado. 0, bom nome, no 3. Foi instalador, boa noite, está 3561, ponto estéreo da cidade. 3561, boa noite, após tráfego na final da 1-0, autorizado a alinhar e manter. Boa tráfego na final da 1-0, alinha e manter, 3561. TAM livre, pouso pista 1-0, 1-0-0 grau, 089. Pouso autorizado 1-0, TAM 3455. Volo 6-3, decolado aos 3-2, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo, boa noite. 0-9-3-5, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, volo 6-3. Voo no 6-3, contato radar na decolagem, saída gole, suba nível 360. Nível 360, voo no 6-1-3. Voa 6727, redução para 250 mais. 250 mais, 6727. 4, quantas milhas manter a presente pro 6727? Já tem condições de aprovar a Bonf, 6727. Sim, tive na prova de Bonf, autorizar a chegada da Bonf, com 6727. Aprovando Bonf, 6727. Tá 3858, deixa manter a nível 040. 040, TAM 3858. 6727, é autorizado nível 050. 050, 6727. 3455, solo aos 34121, décimo 9, liberar. 219, boa. 66. Pós-etap, já aviso a 366, TAM 3858. 3858, redução para 2109. 3855, é a magnética 1140 de Simbra, web 6727. Gente, esquerda 240 limitado na 1140 de Simbra, 6727. Gente, caso de falha de comunicações, ao interceptar a posição pelo, reassumirá a navegação e voará na proa de Duna, Web 6727. Caso de falha, proa pelo e reassumir na proa de Duna, ou reassumir. Bom 940, chame Centro Recife 1288, alterne 13325. 288, 1325, boa noite. 5415, serviço radar terminado, 53 milhas sudeste de Salvador, mantenha nível 120 na posição coral, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Controle Salvador, canto 3561, boa noite. 5415, copiou o controle. Ok, para o 5415. 5415, serviço radar terminado, 56 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível 120, não, através da posição coral, Ilhéus, na frequência 120.1. Através da posição coral, Ilhéus, 120.1. Controle Salvador, Bianca Brasil, 6390. 3858, redução de velocidade para 1709. 1709, 3858. 3561, no contato radar na decolagem, suba nível 380 na saída Gole, transição ao Fito. Gole ao Fito, autoriza pro de Fito? Até o partir de saída, tá 3561. Ok, tá fazendo desvia direita pra essa formação aqui, já vai interceptar. Chegada Mari, desce mantém a nível 060. Descendo para 060, Bianca Brasil 6310. Controle Salvador, boa noite, tá 3662 para 1960 com sete da vida. Tá 3662, ação de edificação autorizada, chegada Mari, desse mantém a nível 070. Estelha mantém 070, 3662. Atingiu 040, tá 3858. Tá 3858. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0, 1 no 3, reposto estabilizado ILS Cell Glide, tá 3858. Descendo para 2000 pés, com 1013, R9 da 10, portará estabilizado, tá 3858. Sim, então, autorizado a vida 366, descida para 2500 pés, tá 3858, reposto estabilizado. Descendo para 2500, reportará estabilizado, com R9 da 10, tá 3858. Azul 4070, estabilizou? Afirmativo, azul 4070. Sim, complete na ILS em um glide, 2 milhas para o marcador externo, chame torre em 1118-1095. A gente vai chamar torre 1895, azul 4070. Controle, a Bianca Brasil 6310, canal pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Qual foi por quantas milhas a Bianca Brasil 6310? Aproximadamente 15 milhas, 10 graus à esquerda. Gente, a Bianca Brasil 6310. Uno 6113, chame Centro Recife na frequência 1288, alterne 13325. 1288, 1335, Uno 6113. Reduz a velocidade para 1809. 1809, 6727. Desça para nível 040, web 6727. 040, 6727. Web 6727, curva esquerda, proa 200, limitado pelo curso do localizador. Web 6727.